pesado, tá 3, 2, 4. Tá pronto, para dar. Estado localizador 2281. 02281, completa final, chame a torre. 1-18 decimal 95. Torre 185, certo? 5219. Não tem ponto de espera. Já matei o ponto de espera, 5219. Oi, Salvador, boa noite. Faça aérea 2281, localizador. Série 2281, continua para a destinação. Pode baixar travado. Portará. Control 022, proceed 126 decimal 85 and level 125 decimal 75. Obrigado, bye bye. Secondary frequency 125 decimal 45. Vou dar 2-8-1, continua a aproximação, vai dando autorização de pouso do vento 140 graus, 089. Autorização, então. Tip 5219, decola 06, continua 10-0-8. 1208. Série 2281, nível de pouso, piscina 0. Trip 5219, decolou nossa escuta. Trip 5219, contato radar, saída Arbor, suba minha penha, nível de voo 200. No perfil da Arbor, vai subir para o 200, trip 5219. Web 6720, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Boa noite. Boa. Desde 08181, no solo 09, livre à esquerda. 02281, autorizado o backtrack, livrando no Toxoi Hotel, para a parte militar, no solo 09. Controle confirmando 3894, se depois está, pode ser 2 na perdidura? Tan 3894, ciência após o TAP, desça para 2000 pés, ajuste 10117, autorizado sinal ILFX, o rei reporta estabilizado localizador. Após o TAP, desce para 2000, ajustado 10117, autorizado ILFX, emissão 10, encontrará estabilizado 3894. Torre Salvador, cordial, boa noite, 6259, da hoje, está pronto. Chamei 6259, autorizada a linha em decolar, pista 10, ventando com 3 graus, 089. Autorizada a linha em decolada, pista 10, 6259, da hoje. Pode chamar controle, 6259? 6259, decoda 14, controle 10.08. 08 graus. E Salvador, Ocean 6259 decolou. Dael. 359, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 360. 360, 6259. Quando possível, pode valer, autorizado da El, Ocean 6259. Manda El. Então, 3894, estabilizou? 3894, estabilizado, final LS, X-Ray, pistão no zero. Ciente, chame torre 11895, então 3894. 3895. Torre Salvador, boa noite, eu tô 3894, final do LS X-Ray, trente pouso baixado e travado. Frontem 894, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso na pista 10, tô 3894. Ocean 6259, cruza o nível 120, pode voar bridge. Ocean 6259, aguarde. Obrigado. 3894, no solo 019, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livrando à direita, 211, 3894. No 567, autorizado alinhado, você pode ser no zero. No 567, autorizado decolagem, você pode ser no zero, vento no 40 graus, 0 centímetros. Uno 251, alterna 13325. Uno 251, 2325. Ocean 6259, grato. Tip 5219, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, confirma secundário. 1288. 260-288, obrigado. No 567, decolador 22, controlando 10-0-8. 208, boa noite. 567, boa noite. Salvador, boa noite. Bom, 567. Voo no 567, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha nível de voo 360. 360 na Arbor, bom, 567. Alfa Romeo Link Bravo. 1-2-1-1. Autorizada a linha de colapso, estou no zero, vento no meio, 0 graus, 079. Uno 567, Semicentro Recife, na frequência 1260, alterna 1288. 1268, boa noite. Boa. Decolado 30, controle 208. 308, boa noite. Boa noite, Tana 3897. Tana 3897, contato radar, saída da AEL, suba e mantenha nível de voo 340. 340, pode voar direto da AEL. Autorizado da AEL, Tana 3897. Obrigado. Delta Bravo, prossiga. India Delta Bravo, autorizado o centro da Papai, vai esperar ingresso da Unifest. Gol 1776, tendo a indicação autorizada a chegada a mais, disponível de voo 05.